400. Deck 400, American 9261. 77 LS, Azul 4082. Azul 4082, contato final, check the train, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Em Salvador, muito bom dia, Azul 4082, estabilizado ILS. Azul 4082, evento 180 graus, 10 norte, por autorizado, sistema 0, cheque 30. Ativo, ele pôs 90, tá baixado e travado, Azul 4082. Mike Solo 37, utilizado backtrack, e seguir para o pátio 4, estacionar para a frequência livre. Utilizado backtrack, seguir até o pátio 4, ao estacionar a frequência livre. Fico Delta, livre a frequência, seu regresso. Sonate, ataque. American 9264, request check 1. China 264, fly direct to flock position. Correct position, flock, American 9264. Thank you. Piloto 95, portão 3, pushback. Negativo. Confirmar a autorização aqui, a primeira aerovia seria ser do 1-0 até a Brice, após a ser do 1-0 mesmo, ok? Afirmo. Alto. 1-2, eu não deixo falar o solo. 207 autorizado de decolar, vento 180 graus e 10 graus. Salvador, muito bom dia, Azul 4082, lembrando a sua inscrição. Azul 4082, Alfa Juliette 08. Meia 255, 10 para 2000, ajuste no 0 no 6, livre LS, reposto estabilizado. Ah, 2000, 6255. Está autorizado até a capiceira, quando lá 295 a torre, altímetro no 0 no 6. Azul 4082, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, 4082. Marinha 07, vento 05, perdão, vento 180 graus, 9 nós, não é tranquilo em informar. Todas as horas colar com pro Nordeste, se afasta por quantas milhas? Da nave na retaguarda, vai iniciar com Maratá. Boa no 556. Noite 0 graus, 9 nós, sem negar 1 0, 1 meia. Falcon 9264, call his seat on frequency 12685, if unable, 12545. 12685, American 9264. Segundo ingresso 08, 7-0-0. 08, boa, obrigado. Controle Rio Azul 4207, decolado, referências para Valeda. Controle 19-8. Azul 4207, com referência para Valeda. Autorizado. Autorizado Leda, Azul 4207. A intenção de decolar da presença está que se a Oscar, porque na Oscar está ocorrendo obras. Solo. Aproveita ali na cola pistão na zero, vem pulando a zero graus aí. Leão 05, Catuí? Ele falou que estava ocorrendo obras na Taxi Oscar. Porque o senhor declara está presente. Tem a... Você faz por 10 milhas, não é isso? Não mais do que 10 milhas. Ah, é, seguir 10 milhas e retornar logo em seguida ou permanecer no setor? Não, permanecer no setor. Gente, então transfira 19-8, vamos voltar e volta. 19-8, está retorno. Controle, Guardião 05. Guardião 05, controle. Decolado, mantendo condições visuais, 500 pés, setor nordeste, na sua escuta. 05, prossegue em condições visuais, na escuta permanente, cumprimento do voo. Pode confirmar para o 05, controle? A intenção do voo, o Guardião 05. Você voa patrulhamento no setor nordeste. O Xené 6255 está no LR. 6255 completa final, cheque o 3-2-1-2-9-5. 2-9-5. Possível condições visuais, Guardião 05. Na escuta permanente. Escuta permanente, condições visuais 05. Salvador, eu gosto de 5-6 para o táxi, 107 a bordo, Adena Campinas, 3:30, autonomia. Conex 5-6, táxi direita via Índia, ponto de espera 1895, altímetro no 0-6. Via Índia, ponto de espera 1895, eu gosto de 5-6. Salvador, Oxenar 6255. 6255, vento 180 graus, 10 nós, tudo autorizado, pistão no zero, cheque 30. Abaixar a travada, 6255. 6255, Roberto Golfinho. 198, controle, bom voo. 198, graças. Azul 407, chama Recife no 3325, solicite ao mesmo. 3325? Afirmativo. Obrigado. Salvador, bom dia. Papa Tango Romeo Golf Victor, decolando 0, Bipay, Sátia. Papa Tango Romeo Golf Victor, mantém com condições visuais, no teste corredor a cheque. Quando possível, proidão para o destino e o chamado público. Ah, presente, 278 e chama pouso em Cadité para o sul no meu convite. Sente, vou direto de destino, subindo para 105, meu convite. Direto destino 105, atenção, meu convite. No solo 47, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 625. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 62. Salvador, bom dia, gol 1790, informação papá, autorização, Recife. Gol 1790, Recife, autorizado, 370, Perisque 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição, Aracaju, 1198, sendo 54235. Repetindo, responder. 5435. Autorizado Recife, nível 370, permiso 58, saída Pucaracaju, contorno 198, transformando 5435. 1790, correto, já puxa pega estacionamento. Uno 556, decolado aos 49, controle 198 decimal, correção, 119 decimal 8. Controle 198, bom dia, gol no 556. Controle Salvador, bom dia, gol 1556. Gol 1556, contato radar, só para 360, saída da Eolita. 360 da Eolita, gol 1556. Coordenando com a equipe de solo, 5 Avianca, parqueando 01, autorizado, chama ataque. Após o parqueamento do Avianca 01, o livro do inverno, chama ataque. 3, 2, 9. Nós dois que estamos atentos. Romeu, Fox Lima. Antônio, código 0224. 556? Prossiga. Será a prova da Elda presente? Autorizado, Leda. Leda, obrigado. Nova Fox Lima, vou na Broda, vou na Fox. Para o táxi, custa 3895100 a bordo, 6:40 ao sair na Galeão. 3895, táxi VN no ponto que espera o chame por 1895, PNH 1015, bom voo. Táxi VN no ponto que espera 3895 com 1015, bom dia. 3895. Chama Recife, frequência 133, decimal 2. 7-3-3-2-5, gol no 5-5-6, bom dia. Táxi. Salvador, 3895, atrasado, linha de decolar, pista 1-0, vento 200 graus, 089. Linha de decolagem da 1-0, 3895. Maurício, transporte 5440. Confirma a bota L e o transporte. A saída é a da El e a transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. O transponder é 5440. Porta vertical da RMA. Boa, Silvio, porta na vertical da RMA, Rubio Foco pra cima. Quero o controle de 119, 18. Na 6213, o transporte é 5440, chama para o pushback somente. 440, camarada do treinamento, portão 104. Campo. Tem a pessoa chegada, boa tarde. Vertical da RMA, meu Fox Trot Lima. O meu Fox Trot Lima, pouso autorizado, pista 7, vento 2-0 graus, 90. 7, Lima. Alfa, reporta na rotatória, visual pro campo. Reporta na rotatória, visual pro campo. Vira no embaral. Plan 3895, decolar 259, controle 199, decimal 8. 198, plan 3895, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, plan 3895, decola na Dayal. Plan 3895, contato radar na decolagem, sou para o 340, na sede Dayal Líder. Ciente, 340, confirme, pode voar Dayal. Após 2000, direto da Elf. Após 2000, da Elf. Siga via Indy para o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, ajuste 1015. Bom voo. 1895, Indy Novembral, fechamento a torre Salvador 118, decimal 95. Chama a torre 1-8-1-5, Indy Novembral. Torre Salvador, Papa Romano, Indy Novembral, visual com calma. Indy Comando Romero Alfa, reporte curto final da 97. Primeiro Fox Trot Lima no solo 01, estacionar a frequência livre da Time. Uno 790, autorizado alinhar decolado, que está 1-0, vento 2, 1-0 graus, 1-0 graus. Tango Romeu, Golfo e Vitor, mantenha as condições visuais e chama Recife no 260. Papatango, Hotel Limatão, prossiga. Papatango, Hotel Limatão, mantém-se em condições visuais, reporta no Parque de Bato. Decolado 03, controle 098, boa. 098, bom dia, bom, 7-0. Gente, o Mike Delta, regras modificadas, vou para 2.000 pés, vou direto e TAP, tem condições de manter velocidade até mais próximo à duna. Delta, ajuste de Salvador no 015. Ligue via o voo 962. Voo no 962, espera 2 no pé, ajuste no 015, reporte estabilizado. Estabilizado. Está 3895, pode ativar a morte? Aguarde. Torre de bandeira com 790, saída pouca, cruza 30. Voo no 790, contato radar na decolagem, sou para o 370, saída PUC. 370, saída PUC com 70. Oi, Salvador, Papa Romeu de Novembro Alfa, 3 milhas fora. De Novembro Alfa, pouso autorizado, pista 197, vento 210 graus, 109. Autorizado, pouso 197, de Novembro Alfa. ...3295, chama Recife, no 3325, solicite pouso. Chama Recife, no 3325, tá 3895, uma boa tarde. Maçango, Hotel Maçango, fica atento ao Boeing 738, próximo a outra barra, descendo para 297. Autorizado, Helios, nível 180, pré-colada pista 10, saída da El, transição coral. Controle 199, décima 8, transponder 5442. Autorizado, Helios, terra bravo interna, nível 180, pré-colada pista 10, saída da El, depois coral, o máximo 42, transponder 5442, décima 8, décima 8. Correto, 4463, chame para o pushback, sinceramente. Pelo Ribeirão, está no solo 07, autorizado o backtrack e reporte livrado. Estabilizamos, gol 962. Voo 962, torre 1895. 1895. E no Beimer Alfa, ao ingressar na OSC, atenta a possíveis movimentação de obra na Taxway. Torre Gol 962, estabilizado. 1962, informe, trem de pouso baixado travado. Vou maré. Siga ganhando no ponto de espera, torre 1895, ajuste 615, confirme POB. 83, no POB 15, está 15, eu mando a torre 1895. Correto. 623, 43, eu falo do voo. Cópia para Maceió, prepare a PUC e aguarde cópia. Quer dizer, talvez seja até Aron, a gente está vendo a possibilidade de mudança de pista para a 28. Então se mudar para 28 será Aron. Só na frequência livre, boa tarde. Binal é baixo travado, o 962. 1962, pouso autorizado, pistão na 0, vento 220, grau 08 lá. É, velho. Salvador Oceana 624. Chega na 254. Qual seria a saída pro Rio de Janeiro, se mandar a pista para 28, por favor? Daniel. Daniel, obrigado. A pista Salvador vai mudar para 2.8, você vai prosseguir para 10 ou vai curvar para 2.8? Vamos reformar a torre, a condição, e ver se você vai ter condições de fazer isso agora devido à mudança de pista, correto? Torre, bom dia, janela 63, 112, 62, 13, ponto zero ponto. Torre 62, 13, autorizado, após a passagem do gol, a linha mantém. A linha mantém a passagem do gol, 62, 13. 962, solo 11, livre direita 121.9, boa. Fiz a direita 129, gol 192. Plantão, busca na torre 1895. Fala, Salvador, bom dia, boa tarde, bom 962, Ivan. Ele matou. Passou, a gente tinha posto um travé sul da torre, eu tô ali matando. É 6213. Colagem autorizada, pistão na 0, vento 200 graus, 109. Você é colagem, né? 213. Salvador, Oxiné 6254, autorização RJ, nível 380. 6254, por para o Dael, é o guarda de cópia, nível 360, aceita? Ótimo, 360. Para o Dael, guarda de metrô. Salvador, Chinelha 2, Zona 3, decolado ao Zona 3, controle 19-8, boa. 19-8, obrigado. Pelo Matão, autorizado direto Pátio 20, sobrevoo de aeronave de viatura. Torre 1, 186, posição 8. 2, 4, 5, 3, 4. Torre Salvador, o Mike é com Delta? Mike é com Delta, prossiga. O Mike é com Delta. Tá passando o turno no momento. Gente, a intenção é cancelar o IP17? Afirmativo, cancelará e irá para 17. Após a mudança de regra, então, Mike, é que deu. É 4, para prossiga. Conforme a chegada, após a box, direto da El, da El Cari e o Zanca. A box da El, da El Cari. Controle Salvador, passarela 2230, transfere, boa. Passarela 2230, acena a identificação, como que a pista usa em Salvador, a pista 28. Voa na pro de Irem, para interceptar a chegada e pitch, reportando ideal. Irem, só confirma o nome da chegada. Chegada e pitch. Nome, solo, ao meia, já foi solicitado apoio de viatura. atendimento correto? Chão número 2 no setor, aguarde. Mike Juliette Romeu, controle Salvador, quer falar controle Salvador? Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, de Serra Índia Cunha para Serra Índia Cunha, o Romeu 44 está com 2 de céu, bem locado 0.1. Para sobre a região de Nazaré. O Mike Leste é o meu 110 na minha escuta e como está a pista em 11A28, correto? Gente da 28 vai manter a proximidade de Duna para sobrevoar. Se dizia Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá torre 198, decimal 95, ajuste 1015. Aí o 4463 está ciente do notar a respeito da decolagem. Na cabeceira 28 para o perfil dela. Existe uma correção no quadro RMK, onde o senhor deve, após a decolagem da 28, manter o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Doutor, e o Mike Eco Delta está arremetendo para perna do vento a 17 com base pela direita. Controle modificado a 19, Mike Eco Delta. Em pouso, autorizado, cabeceira 197, vento 200 graus, 07 graus. Mike Eco Delta, ciente, pouso autorizado, lá 17. Linha 213, chama centro Recife, frequência 133, decimal 25. 133-25, 6213. Pesa 44, desça para 4.000 pés, ajuste 01. 4.000, o perfil da chegada, o ponto 344, com a experiência com o decolagem, pode interferir na frente. Positivo, mantém apertinho, 3144. Autorizado no 864, inicial, pushback, acionamento, chame táxi. Machine 254, porta cópia. Autorizado RJ, nível 360, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, contra o perfil da saída da EL, transição Motiva. Controle 199, decimal 8, transponder 5456. Até a proa de pit, reporta para a descida, o 2230. Vai iniciando a descida para o 110 na proa de pit. Certo. Fique atento, na saída da EL, o item 5 existe no tanque, substitui para após a decolagem da 28, deve manter o nível 100, até 30 milhas de Salvador. Então, restrição de uma centena até 30 milhas de Salvador. Estacionar a frequência livre, boa. point, just 3804, approaching flight level 350. Boa noite, 64, pronto para o táxi. Temos 109, 1 hora e 56 autonomia, alterna rede. 64, siga via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 1095, bom trabalho, hoje agora. Sul 4466, autorizado a linha decolar, pista 28, vento 220 graus, 07 graus. Autorizado a linha de decolar, Salvador, boa tarde, com o nome, papá. 67 para Guarulhos, preparo da El, guarda de qualquer. Preparo da El, guarda de qualquer, com o nome, 7, 4, 0, 7. Aceita o 36 ou guarda o 4, 7? Não, 36, vou aceitar. 7, 67, preparo da Guarulhos, nível 360. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, compra o perfil da saída da El, transição Motiva, primeiro review uniforme Zulu 10, controle Salvador 119.8, transponda 5464. Sentido Brasil, Salvador, Brasil, Brasil, para Guarulhos, primeira review 10, decola 28, esquerda da El Motiva, 198, controle 464, pelo ponto, ou 1967. Correto, 1967, para o pushback, senhor. Senhor, autorizado final, reportado estabilizado, 3144. Controle Salvador, boa, azul 4463, passando 1000 pés. Azul 4463, contato radar, estou para 190, seguindo a restrição da saída da El. Sobe nível 180 e mantenha então nível 100 até 30 milhas, azul 4463. Por gentileza, como entrar em contato com o operador de linha na posição 11, se ele aparecer aqui para tirar o feedback do chanel 1024? Tirar o ping, né? Por favor, está. Supesta, a gente está 3.000, 1.011, senhora. 0, 1.05. 3.000, 1.015. Controle Salvador, bom dia. O TAN 3290, a série de voo 240 para 1.970. TAN 3290, autorizado a chegada a carga e desça para o nível 1.30. Azul 4463 na proa de Dael. Afirmo, estamos interceptando a radial 198, 4463. Ajuste 1095, bom voo. Relacionado, decolagem? Cruzado de imediato, cruzamento da opção 0. Agora não ainda. Todo mundo no 67. Todo 67, prossiga. Nossa, valendo na saída da era do 28, mantendo nível 100 até 30 mil de Salvador? Sim, sim. Permanece, substituindo o item 5 da saída dela. Não entendi. É, quando possível, continuar com o controle de liberada da restrição do nível 100. Ok, 07. 864, Calima, tem pistão 18. Calima, tem 28, 08, 64. Calima, estava autorizado cruzamento. Evite sobrevoo de aeronave via base aérea de Salvador. Tá, 3896, autorizado chegar da CARI, desça para o nível 150. Como tráfego do helicóptero entrou a noroeste, afastando-se do campo, não interfere na sua decolagem. Autorizado decolar. Está 28, vento 210, grau 089. Também acorda. Airbus 320, nivelado 120. Vento em Salvador, 210 graus 089. Reposta no solo controlado. Lado do Lula 28-3144. Campo 3144, torre 1-1895. 1895, boa. 198, boa. Boa. Salvador, boa tarde, 3144, final do Lula 28, visual. Campo 3144, check trem. Baixo. Vai confirmar, 3144. Pouso autorizado, vento 280 graus, 089. Livre, pouso 28, baixada e travou, tá 3144. 670, saída Aron, com 864. Passaria do 2230, chama estabilizado. 2000, chama estabilizado, 2230. Salvador Control, tá 3804, request, continue to send. Descent 3,000 feet, 28015. 1015, descent 3,000 feet, descent 3804. Controle, Guardião 05. Prossiga, Guardião. Guardião 5, setor nordeste, está passado 5 milhas, visual com calma. Guardião, chama a torre. 1, 2, 9. Para a torre, 12, 4, 5, grado. Salvador, Guardião 05. Guardião 06, você. Guardião 05, passado pelo setor nordeste, 4 milhas e meia. Inspeciona o pátio do Graef, retorno para Salvador. Brasileira, confirme. Negativo, foi de coral, eu estou com as 4 metros. Correção, coral. Então 3290 para 4 pés, ajuste 05. 1-0-1-5-4-1-1-0-9-0. Mundo 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Guarulhos 5-4, chega a ver Juliette Alves para o ponto de espera da 2-8. Quando lá, 8-8-9-5, ajuste 1015, bom voo. Juliette Alves, ponto de espera 2-8, 18-9-5. Na proa da RMA, não interfere no eixo da 28, reporta através de nós, Tatu. Visual Paraná, sinal 28, não interferirá. É para o nível 140. 4463, chama Recife, na frequência 1323. Salvador, bom número 67, por dizer que estacionamento, posição 10. 3144, no solo 34. Eles viram a próxima esquerda, chama o solo 121 desse meu lado. 219-6144. Solo Boa Tarde, 3144, livrou 2833. Solo 3144, dando passagem ao Airbus 319 da Oceané. Ingressa na Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, por 04, 3144. Obrigado. Control, 3804, approach 3000. Tantu 804, 10,000 feet, clear to LS final, bus 7. Roger, 2,000 feet, Tantu 804. 3-0, boa, transfere. 2230, continua a aproximação abaixo de 3 para 4,000 pés, ajuste 0,5. 4,000, confirma ajuste? 1,0, 1,5. 1,0, 1,5, 4,0, 1,5. Então 3290, desça para 3000. 3390. Controle mais direto ao meu. Gente, o mais direto ao meu,